sim! A carta destaque de hoje, gente, sabe de quem que é? É do rapaz apaixonado de Sorriso no Mato Grosso. Uai, uai, uai! Será que é lá da terra do meu amigo, né, o Beto Santos, o cantor Beto Santos? É claro, é lá de Sorriso, o Beto é lá de Sorriso. Inclusive até a mamãe dele, muito minha amiga, Adelaide, ela que é irmã de um sanfoneiro que trabalhou comigo muito tempo, o gaúcho, né, o Hilário Triste dos Santos. Oh, então vou aproveitar, mandar um abraço aí para Adelaide, mandar um abraço para todo o pessoal aí de Sorriso. Aí a outra irmã dele que mora lá também, a irmã do Hilário, é a Eva. Então, Evinha e Adelaide, olha, para vocês um grande abraço, tá tudo bem por aqui, viu? Felicidades para vocês, fiquem com Deus. Então, já já eu trago a carta aí do rapaz apaixonado de Sorriso, viu? Vamos saber o que que ele tem a dizer pra gente aí na sua cartinha. Mas agora eu vou rodar o Maurício Fares. Maurício Fares, sou eu! E a música, Ligue Amor, roda lá, menino! Se quiser, só ligar este telefone e falar que vai me esperar. Eu quero amor, sentir calor nos lábios teus e sentir este corpo ardente querendo queimar o meu. E nesse embalo eu vou até o amanhecer, sendo feliz neste mundo com você. E nesse bar eu vou até o amanhecer, sendo feliz neste mundo com você. Falar que vai me esperar. Eu quero amor, sentir calor nos lábios teus e sentir esse corpo ardente querendo queimar o meu. E nesse embalo eu vou até o amanhecer, sendo feliz neste mundo com você. E nesse embalo eu vou até o amanhecer, sendo feliz neste mundo com você. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Tem uma frase aqui da Cora Coralina que eu acho lindinha demais. Olha, se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves da alma, viu? É que a gente muitas vezes apanha da vida aí, né? Leva cada porrada aí da vida, mas também tem aqueles toques suaves na alma que fazem a gente crescer. Muito bonito. É, Cora Coralina, uma grande escritora, poetisa aqui do estado de Goiás, é, da cidade de Goiás Velho, mas uma mulher de... Ela não me lembro agora qual a idade que ela tinha, mas... Ela já era mais de 80 anos, veja, com a lucidez, uma cabeça incrível. E escrevia coisas lindíssimas como essa, né? Como essa frase aqui, que eu acho ela linda demais. Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves na alma. Quer dizer que não é só levando porrada, não. A gente aprende também de outras formas e cresce, né?

like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show. Que eu estou falando de escritores, Machado de Assis também, né? Ele escreveu grandes livros, inclusive no Capitu tem uma frase do Machado de Assis que também é muito bonita. Olha, eu gosto de olhos que sorriem, de gestos que se desculpam, de toques que sabem conversar e de silêncios que se declaram, viu? São frases assim que tem um significado muito especial, porque a gente, na verdade, começa assim a imaginar. Pai, olhos que sorriem? Sim, tem gente que só a forma de olhar já parece que ela está sorrindo, não é? De desculpas, de gestos que se desculpam. É claro, tem gestos que é a mesma coisa que está chegando aí falando, ó, me desculpa, né? De pessoas que sabem conversar e de silêncios que se declaram. Tem silêncio que fala muito mais do que mil palavras. Ah, isso é uma grande verdade. Machado de Assis, o autor dessa aí. Mas quem vai cantar agora? Um amor se vai, logo outro vem. É o José Ribeiro, um amor vai, outro vem. Vamos nessa, menino! Se vai, logo outro vem. Tem um novo amor, arranje um também. Tua vida, não adianta vir chorar teu dissabor. Tu bem que sabes que a culpa foi só tua. Agora deixa eu viver meu novo amor. Não quero nada de lembrar que ainda existe alguma coisa que te faça vir a mim.

instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Pois é, daqui um pouquinho. Ih, rapaz, eu tava lendo a cartinha do menino aqui, né? O rapaz apaixonado de sorriso no Mato Grosso. Aí, legal, viu? Eu gostei da cartinha dele. Já que nós vamos trazer então aí a história do rapaz apaixonado de sorriso no Mato Grosso. Bom, enquanto isso, que tal você curtir aí o Raul Seixas? Tente outra vez. É, tenta mais uma, mais duas, mais dez, uma hora acaba acertando, viu? Raul Seixas canta, vamos lá. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Olha, se você ainda não passou na agência do Correio para ser o Papai Noel de uma criança pobre, uma criança carente, ainda dá tempo. Até o dia 20 de dezembro, se você apanhar uma cartinha lá, comprar um presentinho e deixar na agência do Correio, para aquela cartinha que você escolheu, o Correio entrega. Vamos fazer a alegria de mais uma criança nesse Natal? Seja um Papai Noel aí de uma criança carente. Ora, gente, são pedidos tão simples, às vezes são coisinhas tão pequenas que as crianças pedem, e a gente pode até ajudar a fazer a alegria, a felicidade de uma criança carente, não é? Então, vá aí na agência do Correio da sua cidade, pergunta lá se eles têm alguma cartinha que foi endereçada ao Papai Noel, pega essa cartinha e veja o que é que a criança está pedindo. De repente você pode até dar esse presente para ela, não é mesmo? Então vamos lá! Você sabe que isso aí é um gesto de solidariedade que faz bem pro coração da gente, viu? Vamos rodar agora Gypsy Kings. Volare, oh, cantare, roda menino. Penso que un sueño parecido no volverá más. E me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo a volar en el cielo infinito. ¡Volare! sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me hizo ir a volar en el cielo infinito. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me hicieron a volar en el cielo infinito. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Tem algumas frases tão pequenininhas, mas que falam tanto, né, gente? Olha essa aqui. O punhal mais afiado que já me feriu chama-se ingratidão. Esse aí é brabo, viu? Se tem uma coisa que machuca realmente, que fere a gente, é a tal da ingratidão. Você faz mil coisas para uma pessoa, se você deixa de fazer, faz 999. Se você vai completar a milésima, mas deixa de fazer uma coisa, as 999 que você fez deixam de ter valor. Isso é que se chama verdadeiramente ingratidão. Esse é um punhal lascado mesmo, viu? E como tem gente ingrata nesse mundo, afe Maria. Como tem gente ingrata, é ou não é? Mas menino, é claro que é. Ô, minha amiga Vânia Rocha aí, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Tudo bem com você, Vânia? Um beijo, menina. Bom programa pra você aí, viu? Olha, vou rodar agora o Edson e o Hudson. Eu já chorei demais. E depois dessa música aqui, é a nossa carta de destaque. Então vamos lá, menino. Eu já chorei demais em pensamento. Eu já sorri só pra me enganar. A noite é longa, escuto a voz do vento. E a solidão não quer me deixar. Mas um dia vem nascendo e eu morrendo de saudade, esperando por você. Solidão não quer me deixar. Oh, não, não quer me deixar. Thank you. respiro o perfume da manhã. Tenho tudo ao mesmo tempo, tenho nada. Que adianta tudo isso sem você? Se pareço estar feliz, engano seu. Pois por dentro eu só sei o que é sofrer. Solidão não quer me deixar. Oh, não, não quer me deixar. Até quando eu vou chorar a dor dessa paixão que não quer me deixar? Com outro amor que se esquece alguém. Já tentei em outros braços te esquecer, esquecer que eu amo só você. Solidão não quer me deixar. Até quando eu vou chorar a dor dessa paixão que não quer me deixar? Oh, não quer me deixar. Bom, minha gente, agora sim, então chegou a hora, chegou o momento, chegou o instante de trazermos a nossa carta de destaque. Vamos lá, menino! E agora, a carta de destaque do ouvinte. E conforme eu venho dizendo, a carta de hoje é do rapaz apaixonado de Sorriso no Mato Grosso. Olha só o que ele escreveu aqui para mim. Olá, Maurício Fares, tudo bem, meu amigo? Ah, comigo está tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu gostaria que você lesse a minha carta como carta de destaque e, se possível, que rodasse para mim a música do Henrique Marques, Brincando de Lua de Mel. Eu, hein? Olha, vou ver se eu tenho essa música nos meus arquivos, viu, meu jovem? É porque eu, na verdade, nem conheço o Henrique Marques, não conheço. Mas eu vou ver, se eu tiver a música aqui, eu rodo para você. É Brincando de Lua de Mel, né? Tudo bem. Mas olha, Maurício, eu sou um homem de 18 anos e trabalho em uma fazenda aqui perto de Sorriso. Eu só venho na cidade uma vez por mês. Lá moram meus pais e minha namorada, uma garota linda de 17 anos, por quem estou apaixonado, e um dia eu quero me casar com ela, viu, Maurício? Acontece que ela fica me cobrando direto o fato de eu só vir uma vez por mês para a cidade para me encontrar com ela. Ela gostaria que fosse pelo menos todo final de semana, mas eu não posso, porque eu tenho compromissos e só tenho essa folga por mês. Eu tento explicar isso a ela, mas ela não aceita e diz que se eu quisesse, que faria como todos os rapazes que tiram folga nos finais de semana. Olha, nós já inclusive brigamos por causa dessa insistência dela, Maurício. Eu digo que se estou fazendo isso, é para poder ter uma condição melhor e poder comprar uma casinha para então a gente se casar. Meus pais também acham que ela é implicante. Minha mãe mesmo diz que não gosta da minha namorada e que eu deveria arrumar uma outra garota. Mas eu sou apaixonado é por ela, Maurício, e é com ela que eu quero me casar. O que é que você me aconselha a fazer, Maurício? Agradece o seu amigo, rapaz apaixonado de Sorriso, Mato Grosso. Uai, meu amigo, peraí. Você disse que só tem uma folga por mês? Ou isso é porque você vende os seus finais de semana para poder ganhar um pouco mais? Ó, se for por imposição da firma ou do fazendeiro aí com quem você trabalha, isso por si só já dá um baita de problema para eles, viu? Porque todo trabalhador tem direito a uma folga semanal, seja na roça, seja na Conchichina, seja na cidade, seja na casa do Carvalho, onde quer que seja. Mas todo trabalhador tem direito a uma folga por semana. Mas se é porque você está vendendo os seus finais de semana, né? Está vendendo a sua folga para ganhar um pouquinho mais, aí eu fico calado, né? Aí eu fico calado. Mas agora, se é porque você está querendo ganhar um pouco mais, é diferente mesmo, né? Mas é um direito sagrado do trabalhador uma folga semanal. Afinal, você tem família, namorada, e se só vem uma vez por mês na cidade, é claro que vão sentir a sua falta mesmo. Esse negócio de vender as suas folgas, olha, eu acho que isso não pode ser feito, não. Eu vou me informar, inclusive, eu vou procurar informação aqui no Ministério do Trabalho, porque eu acho que isso é ilegal. Ninguém pode ficar vendendo folga senão. Mas, de qualquer forma, vou procurar saber, né? Mas partamos do princípio que seja legal. Então, por que você não faz o seguinte? Tira folga um final de semana e outro não. Aí eu acredito que vai ficar bom para sua família e também para sua morada, para sua namorada, não acha? Olha, enquanto você é novo, tem resistência para trabalhar assim, eu até que digo, mas eu não aconselho ninguém a fazer isso não. O corpo da gente reclama um descanso. Reclama, mesmo que você ache que não está te afetando, mais cedo ou mais tarde o seu corpo vai te cobrar. E aí é mais difícil você superar os problemas de saúde que vêm com o cansaço. Pensa nisso, meu jovem. Trabalhar é bom, é, claro que é bom. Mas ter os seus momentos de folga é muito bom também. Viu? Muito bom também. Então, eu acho que dá para você conciliar as coisas. Ao invés de uma vez só por mês, vá duas. Vá um final de semana sim, o outro não. Um final de semana sim, o outro não. Aí as pessoas não vão sentir tanto a sua falta. E a sua noiva vai acabar compreendendo. E ainda continuo te dizendo, viu? Eu vou dar uma verificada nesse negócio aí, se pode vender folga. Se é que é isso que está fazendo aí, né? Porque de repente pode ser que eles também estejam aí te impondo que você só pode ter uma folga por mês. Isso aí é completamente irregular, completamente ilegal. Mas eu vou então procurar saber aí e vamos ver como é que fica as coisas daqui pra frente, tá? Ah, sim! Você falou da música do Henrique Marques. Olha, não é que eu encontrei a música? Encontrei. É a música Brincando de Lua de Mel, né? Então tá aí. Já que eu achei, vou rodar a música pra você. Vamos lá, solta a música aí, menino. Henrique Marques, Brincando de Lua de Mel. Que não quer mais ser só teu amigo, que não se cansa de te olhar e de brincar com teu sorriso. Eu escondi meus sentimentos, mas baby, juro, eu não aguento. Já tá na hora, vou te falar, que o meu beijo quer te beijar. Eu não sou poeta pra escrever, mas todo meu amor vou declarar a você. Amanhã vou te levar pra ver o mar, fazendo ondas pra nós dois, pra gente rir e namorar. Amanhã vou te levar pra ver o céu, azul brilhando pra nós dois, brincando de lua de mel. Mas baby, juro, eu não aguento. Está na hora, vou te falar, que o meu beijo quer te beijar. Eu não sou poeta pra escrever, mas todo meu amor vou declarar a você. Amanhã vou te levar pra ver o mar, fazendo ondas pra nós dois, pra gente ir e namorar. Amanhã lua de mel. Amanhã vou te levar pra ver o mar, fazendo ondas pra nós dois, pra gente ir e namorar. Amanhã vou te levar pra ver o céu azul brilhando pra nós dois, brincando de lua de mel. Eu sou um louco, muito atrevido, que não quer mais ser só teu amigo, que não se cansa de te olhar e de brincar com teu sorriso. Minha gente, eu agora vou-me embora. Vou-me embora, vou-me embora, prenda minha, vou-me embora. Eita, tá na hora. Um beijo no coração de cada um de vocês, menina. Meu amigo, aquele abraço. E olha, a gente se encontra no próximo programa, tá? Então fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado. Felicidades pra todo mundo. Vamos nessa, menino. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.